DJ Padinho Mix no beat. André Cedez, o moral de Ibicoara. Escobar, direto de Medellín, esquece. Vou invocar meus chakras pra contagiar todas elas. Na aldeia do skunk, sou belo patrão pra ela. Forneço a parada e tô tapa na raba dela. Tô tapa na raba dela, tô tapa na raba dela. Tô tapa na raba dela, derramando o whisky dela. Tô tapa na raba dela, tô tapa na raba dela. Forneço a parada e tô tapa na bunda dela. Tô tapa na raba dela. Derramando o whisky nela. Tu tapa na raba dela. Tu tapa na raba dela. Forneço a parada e tu tapa na raba dela. Alô, meu parceiro. Vou invocar meus chakras pra contagiar todas elas. Aldeia do skunk, sou belo patrão pra ela. Forneço a parada e dou tapa na raba dela. Dou tapa na raba dela, dou tapa na raba dela. Dou tapa na raba dela, derramando whisky nela. Dou tapa na raba dela, dou tapa na raba dela. Forneço a parada e dou tapa na bunda dela. Dou tapa na bunda dela, dou tapa na bunda dela. Dou tapa na bunda dela, derramando whisky nela. Dou tapa na bunda dela, dou tapa na bunda dela. Forneço a parada e dou tapa na bunda dela. É o Escobar. Alô, meu parceiro do céu, tá agressivo. Alô, Torre Gêmea, tamo junto, hein. É o Escobar. André Cedez, a potência dos paredões.